Web 5827, boa noite. A linha decola da 10, vento é 1,50 graus, uma dúzia de nós. Para a Elda, abrir 5 minutos para a Web. Segue em frente em Índia e Alfa no ponto de espera 158.8 metro 1020. Azul 4071, pronto, copy. Saída da El, vigilância na Serra da 360, autorizaria voar da El, tá presente? Autorizado. Voz da El 587. Sua autorização e o nível que eu tenho aqui é o 370, você copia? Só 3858 para Fortaleza, autorizado 370, decola da 10, Momo próximo. Após decolagem, curva esquerda. Prossegue de atraso de luz 19. Aciona 5042, transponder 120, decimal. Vamos lá, cotejamento correto, se tem para o próprio curso, qual foi o meu jeito? Obrigado. noite, TAM 3662, para autorização 370, Natal. TAM 3662 para Natal, tem autorizado o nível 370. Se eu decola da 10, na saída da El, foi bom, na saída Cuca de Pá, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5041 no transponder no 208 em controle. Gente, autorizado Natal, nível 370, saída Puca, transição de pai, pista em usa 10, curva inicial à esquerda, pode interceptar transponder Luna, transponder 5041 e o controle de saída 120, decimal 8, TAM 3662. Está pegando as corretas, você vai para o próximo posto. Camarada. Good evening, Ocean 9-6-3-1-0. 3-1-0, stand by, speaker. Just a minute. Expect Puka, departure, Aracaju, please. Love it. L-AV-527, solicitada até Proa 220 por 30 milhas, uma formação ali próximo à Lida. Autorizado, desvio 5827. Autorizado, 527. 9, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, eu chegar na 201. Boa noite, 201. 201, subir mantém a 360, saída da El, vigilância Serra D'Água. 360, saída da El, 601. Vem para a cidade presente, proa de Leda, 601. Prezado, voar direto Leda, 6201. Grato, Leda, está presente, 601. 604, desse manter a 2000 pés, autorizado de LS X-Ray, reporte localizador. 2000 e LS X-Ray, reporte localizador. 604. Objeto 5827, passa nível 160, chama o centro na frequência 1251, na alterne 13325. 251, 3325, web 57, obrigado. Brasil 407 não mais fala? Me escuta? Desculpa, aqui é a cópia do seu? Está autorizado então para Campinas, 360 nível. Decola da 10, saída da El, Lida, Brinque. Onde 17 para Zulu, Ouro Meia, Brava para Zulu, Trilho. 5045 Transponder, 1208 controle. Salvador, muito boa noite, web 6748, informação do Lula. 748, boa noite, chegada a Mari, desce e mantenha 3.010.1021 nas hoje. 3.010.1021, 6748. Alô, boa noite, chegou no 889, gente das condições, solicita Galeão. Sim, Israel, Leda Brink, mantendo escuta, aguarda a tópica, por favor. Aguarda. Paulo, Salvador, Sam 3662, posição 8, para o Bush, funcionamento. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, do Sam 3662. Controle 6212, está fazendo pequeno desvio à esquerda para evitar a formação 10 milhas à frente. Recente do desvio 6201. Isso aí, 201, graças aí pela correção. Localizador, gol 1604. 604, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 6. 186, gol 1604. 5216, controle. Escuta você. Está 5 milhas de Conde, serviço radar terminado, mantenha 130 e chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. É, 1140 graus com uma dezena de nós. Ô senhor, baixar travado, 604. Autorizado, pouso. Obrigado. Destination flat level 350, runway 10, pull Caracaju departure, standing left after departure, then on the upper whiskey 5 edge, squawking 5036-1208. O 4071 é o número 2 nesse setor, eu vou ter um plano 3 após o senhor, ok? Vou manter no escudo da garra. Toma 869, pronto, copia? Pronto, copia, prossiga. Autorizado para o Galeão, 360 nível, decola da 10, Israel, beleza, 30, onde intercepta a altura do Lu 10, Ignat, Lúcio, Barbacena, após decolagem, curva direita. Aciona 5044, em transponder, número 208, controle. O Gol. Com 889, autorizado o Galeão 360, decola do 10, Israel, Leda, Brice, motor do Lu 10. Esmap Lúbito Babacena 4050 44 transponto 208 contrato. Cotovimento correto de controle principal. Vamos pronto aí. Paulo Tan 3662 está pronto para o saque do POP de 1975, contendo Fortaleza, 2 horas e 45 minutos. Aqui em Alfa, ponto de 0,118,5, o altímetro marca agora mesmo. Vai cruzar o pátio, Índia, contêiner próximo do Sector Alfa. Afirmo, Índia e Alfa. Pátio, Índia, Alfa, Ponte Espera, Chama Torre, o TAN 3662. O TAN 3258 fica condicionado após a passagem de tráfego da companhia retaguarda, autorizado custa 03. Passa de tráfego da companhia, autorizado custa 3258. Tomou o charme. Bom voo. Na alta. Salvador, boa noite, no 604, Lebrona. Prossegue de Alfa, no comando de Juliette, por gentileza, no 604. Alfa, de Juliette. Negativa, condicional foi paga ao TAN 03, só número 2 nesse setor, após o TAN ser autorizado. A 748, desse mantém a 2000, autorizado ILSX-Ray, informa o localizador. 2000, autorizado ILSX-Ray, cliente 6748. TAN 3662, boa noite, está autorizada a linha decolada 10, o vento é 1,50 graus com uma dúzia de nós. Mantenha a posição e aguarda por gentileza, Gol. 4 de autonomia, bem na frente do Minério João Pessoa. Ingressa via Ente Alfa, ponto de espera 118,5, acima de marca 1025. Ente Alfa, ponto de espera 118,5. Volta 604, ingressa via Juliette para o 02, segundo retaguarda do tanque. Azul 4071, fique acondicionado, após ao ingresso da aeronave da Gol, no 02, está autorizado o custo de 01. Após o ingresso da Gol no 02, o 4071 está autorizado. 4, autorizado chegada a mar e desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1021. 3 mil pés, vista no 021. O controle, algumas informações da nossa frota, podemos aprovar Itap ao mesmo dono, para instalá-las? Autorizado, voa Itap. Direto Itap, com 022, 24, Grandes, descendo 3 mil pés. Aqualela. Oi. Chame o controle 120.8, bom voo e boa noite. Tenente 208, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, UTA 3662. 3662, suba e mantenha 370, saída PUCA, vigilância radar. 370, PUCA e paro, tá 3662. Dezena de nós. Good evening. Ocean 6310, base number 6. Request engine to start up for pushback. This engine comes for pushback. Come back for push Ocean 6310. Sentiu, livre de decolagem, 150 com 10 nós. Complete final ILS, chame a torre 118.6. 18.6, 748, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, web 6748, duas milhas do externo, baixada e travada. Web 6748, boa noite, está autorizado o pouso na 10, o vento é 1,50 graus, 9 nós, e altímetro no 021. 1,021, autorizado o pouso na 10, 6748. 3858, decolou aos 48, controle em 120.8, bom voo e boa noite. Obrigado, boa noite, tá 3858. Controle Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, boa noite, suba e mantenha 370, saída Momo, vigilância radar. 350 na Momo, solicita capacidade, vai direto Frost da presença. E ascensão 370, aguarde coordenação. Agradeço, tá 3858. 3858, suba restrito ao nível 310. Restrito ao 310, tá 358. Passaredo 2224, desse mantém a 2000, autorizado LSXRE, reporte localizador. Teste para 2000 pés e reportará o ILS. Controle, autorizando a proa de Duna? Autorizado. Autorizado, Duna agradece, passaredo 2224. Cover the ground. Ocean R6310. Request pushback. Clear, pushback, contact. Take off for taxi, Ocean R6310.